Casas e deuses, tudo que prende um coração tirano. No sal dessa praia me encontre, me beija e a gente se esconde no escuro. Lembranças antigas, meninos, meninas, um carro pro mar. Deixa acelerar. Eu sinto o vento trazendo algo novo que ainda vai nascer. Sobre um novo tempo maravilhoso pra ser quem a gente é. Seja um segundo de liberdade e um beijo nunca é em vão. Dessa cidade, a gente vai ser um clarão. Eu já não tenho tempo a perder com aquilo que eu nunca fui. Na beira da praia, um lobo me chama e no meu olho ele diminui. Talvez o mistério de outros ventos me traga de volta aqui. Mas eu sou. E hoje eu preciso ir. Eu sinto o vento trazendo algo novo que ainda vai nascer. Sobre um novo tempo maravilhoso pra ser quem a gente é. Que seja um segundo de liberdade e um beijo nunca é em vão. E na noite sem brilho dessa cidade, a gente vai ser um clarão.